ca Panema, e multă treta, e ca Panema. Capanemenos, e capanema, e multa treta, e capanema, multa treta, capanemenos, capanemenos, capanemenos, capanemenos. Aqui é um jardim, um campo de guerra, lágrimas caem do céu, regando corpos na terra. O choro, soluço são a trilha das dores, câmara de tortura, Capanema, Vila Torres. A maior, mais antiga ocupação de Curitiba, becos e barracos, 8.000 vidas. Histórias viram lendas, lendas chocam turistas, do gringo que sumiu, só GPS e carniça. Igual qualquer favela, sangue e desespero, só que essa é no centro da cidade modelo. Problema pro playboy da PUC Paraná, que leva estiletada dizendo: pode levar o dinheiro, o relógio, o iPhone e a mina, mas por favor, deixa minha vida. Aí vem governador, secretário de segurança, Ministério Público fazendo aliança pra mostrar que se importa. Tá preocupado, quer proteger o boy, exterminar o favelado. Ocupação policial, violência é rotina, como se não bastasse, a quebrada é dividida. Ninguém sobe, ninguém desce, o crime seu conceito, dividindo o interesse. Guabirutuba, fronteira do medo, é a lei do Capanema, não dá pra escapar. O que cê fez, tiozão? Aqui cê vai pagar, ONG fantasma, máfia do assistencialismo pra essa gente aqui. É o paraíso, também é pra quem financia essa guerra. Playboy que cheira um pó também fuma uma pedra, gastando o dinheiro que ganhou do pai burguês pro moleque de 14, TM16. Sangrenta assim, tenebroso o dia inteiro, mas a morada de nobres guerreiros que trabalham duro sem tempo nem pra dormir, mesmo assim heroicamente consegue sorrir. Aqui minha homenagem aos heróis da vila que com carrinho pesado livram da fome sua família. Sem precisar explodir a nuca da madame recém-chegada com as compras de Miami, eu estourar o vidro do carro no sinaleiro, catar a bolsa e furar o passageiro. Milhares estão gritando, então ouve nossa voz, zona central está tomada, Capanema é nós. É Capanema, é muita treta, é Capanema, é muita treta, Capanema é nós, Capanema é nós, Capanema é nós, Capanema é nós. Aqui é o cativeiro, o QG da quadrilha, campo de concentração, beco sem saída. Em cada barraco um coração desfigurado, mágoa, rancor, lembranças do passado. E você acha que eu vou ter dó de ver você sangrando na frente dos seus filhos, sua mulher gritando? Eu quero uma boa triplex e não senzala, já peguei os malote, vou lá pra minha área, no beco da ferradura, a cova dos leões, se pá na toca do índio ou na eterna Camarões. Trombos mano do paredão, passo pelos predinhos, lá na Coab, vários bangs sinistros. Passo a curva a milhão, sem pisar no freio, com o farol baixo, já tô na rua do meio. Colo na beira do rio, vários aliados, no beco das virgens, ao lado, outro lado, pra comemorar o que conquisto com sua morte. Dinheiro e a manchete em formato tabloide, se pá pela rua 10 sem perder a direção, ou pela Palmeiras passando pelo Campão. Olho minha quebrada e me admiro, como que as crianças se divertem em meus tiros. Sem ir pra estrutura, sem ir pra escola, observando os ladrão, achando que é vitória ter carro, mulher, ser temido, isso tem preço. Puxar uns 10 por tentar o Bradesco, cabulosa sanguinária pros não é um problema. O que é peixe, cuidado, ocorrência no Capanema. Vem cu de farda, não tenho medo de ti, cadela da lei, não vence sangue zumbi. Pra me intimidar precisa mais que uma bereta. Sou vaso ruim, sou criado Capanema. É melhor você correr quando ouvir a nossa voz, coro dos gladiador, Capanema é nós. É Capanema, é muita treta, é Capanema, é muita treta, Capanema é nós, Capanema. cemitério, o céu dos bandidos, a rota de fuga, o hospício maldito, horripilante, uma lenda pra qualquer ser humano. Cê pode achar horrível, mas é a quebra que eu amo. Se caminho entre cadáveres, ando ao lado da morte, é porque creio em Deus e não conto com a sorte. Sem esperar cesta básica no período eleitoral, uns correm atrás de um trampo, outros se arma de pau. Mas não generaliza, não me ofende, pelo amor. Aonde o crime reina, respeito a trabalhador. A lua ilumina, a noite do capa, zona central. Cê tá com medo, vaza. Salve branco, favela, monstrão, onde cê tá? Favela Capanema. Aham, um bom lugar. Tô lembrando das tretas, quadrada, cromada ou preta. Pacto com capeta, os mano que já não pensa. Abre a barriga do irmão, com a faca cai a buchada. Do seu semelhante afunda a cara na bala. É com todo esse sangue que eu me revolto, e deixo aqui um salve pros truta que já não voltam. Desde o tempo do inferninho da antiga DPV, não dá pra citar os nomes, haja tinta pra escrever. Se for pra ver um irmão com convulsão agonizando, rolando com o peito aberto pela mão de outro mano, que seja o herdeiro, tem a cabeça decepada. Se a favela sofre, a nobreza também paga. Deus todo poderoso, oro pelo meu capa. Submundo na central, cercado pela nata, pagando vários venenos. Só quem é sabe que dói. Seu intruso favelado, na capital dos boy. Apertar o interfone, ô tio, tem coisa pra dar? Vou soltar os cachorro, moleque, vai trabalhar. Ah, é assim? Puto elitizado, um dia eu cresço e volto, vou te deixar amordaçado. Filho do Capanema, apetite e disposição. Quem é dos nossos não gela, aprende a ser função. Eu branco favela, me orgulho, sinto amor. Esse campo minado me formou gladiador. A eterna lenda viva do seu humilde porta-voz. Homenagem à minha quebra, Capanema é nós. É Capanema, é muita treta.